Caco pé, meu filho. Olha o príncipe maluco aí. A briga é sucesso, véi. Arroche, véi. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Você tão gostoso com o olhar bandido, dizendo não para, não para. Tu gemendo com o olhar manhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Tô com saudade de te deixar louco e de beijar sua boca e chamar de safada. No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na aba. Tô com saudade de te deixar louco e de beijar sua boca e chamar de safada. No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na aba. O mural de Ibico Ara. Alô, Zé Muniz, DJ Nononi. Tamo junto, véi. Caga o pau, meu filho, véi. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentando gostoso com olhar bandido, dizendo não para, não para. Tô gemendo com olhar manhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Tô com saudade de te deixar louco e de beijar sua boca e chamar de safada. No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na aba. Tô com saudade de te deixar louco e de beijar sua boca e chamar de safada. Espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na aba. Acesse já talicds.com.br. LX Divulgações, Atos Divulgações. E toca o maluco aí! Arroche, vai!